18890 Galeão, autorizado nível 360, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, quero ouvir a pergunta 10, Taís Mata, para direto Lúvito, direto Barbacena. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5032, Gol 1889. Após a aeronave, né? Até SMAP. Faz SMAP DCT Lúvito, DCT Barbacena. 3-0 autorizado para o Galeão. Decola da 1-0 com a primeira curva de vez. Com a professora da Elton, então ele da Pós-Clique. Autorizou 1-0, direto a SMAP. Depois, Lúvito Barbacena. Controle 1-2-0-8, aproximadamente 0-3-2, com a nossa SMAP. Correto, chamando para pushback, acionamento Gol 1889. Tan 3662, decolou 52, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Voo 1604, na escuta para cópias. Escuta para cópias. Voo 1604 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Upperzulu 19. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5036. Voo 1604. Correto, chame para pushback saneamento, Gol 1604. Boa noite, 6303, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1021. 4 mil, desceram 1021, 6303, claro. 3858, chame Recife, frequência 12685, boa noite. Bona 2685, boa noite. Salvador, Oceania 63, 10, 06, pushback acionado. Autorizado para táxi, chame 18, decimal 6, Oceania 63, 10. Autorizado, táxi, 2545. Recife em 12685, alternando 12545. Tenha uma boa noite, está 3662. Azul 4265, passa 190 para 160, informação hotel. Azul 4235, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1021. Ok, Bonf, 4000 pés, 1021, Azul 4235. tá. Salvador, Alexandre, 3, cuidado para o táxi, 133 a bordo, ao sucesso, Natal, 3:30 de outubro. Funciona 63110, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reparte pronto, ajuste 10021. Entre Pátio Uno, Índia e Alfa, 63110. Tem condições de voar pro Odidor, não, pro 6313? 6313 mantém a chegada. A manter. Três para o localizador esquerda 175, som estabilizado. 175, toma lá. Oceano 10310, linha decola, vento 130 graus, 10 nós. Identifique, chegada Mari, desço 050. Chegada Mari, desço 050. Autoriza o 6313 extremamente acesso, tá visual? 6313 negativo, somente quando estabilizado. Ok, certo. Sete, boa noite, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1021. Identifico na Bonf, 4 mil pés, 1021. Para o posto de estacionamento na posição 9. Autorizado, chame táxi, gol 1889. Autorizado, posto de estacionamento, gol 1889. Alfa 10-3-1-0, decolou 07, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 308, boa noite, Alfa 10-3-1-0. Salvador, boa noite, Xanel 6310, decolando a Cisco. 6310, boa noite, contato radar, subo ao 350, saída Puca. Saída Puca, 350. Então 3305, reduz para 230 nós, número 4 na aproximação. 6309, 6309. Tá beleza, 6303. 6303, chame turno no 2306. 286, graças. Prossiga. Você é autorizado 35 ou o 310? 350. 350, ok. 6310. Boa, 6303. Oi, Salvador, boa noite, 219. Prossiga. Tranquilo, senhorita, que considera o nosso pedido de pushback, a gente chama quando estiver pronto. Sim. Pronto. Chanel 6313, Solos 11, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, para o 0363. Confirmando, considere, foi feita uma modificação agora pela Infraero, vai conseguir via Alfa, aguardar antes da Juliette, o Chanel 6313. Alfa, aguardar antes da Juliette, 6313. Azul 4235 vai atingir o 040. Azul 235, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray em forma estabilizada. Desça para 2000 pés, 2021, livre X-Ray vai em forma estabilizada. Azul 4235. 189, agora sim, pronto para o pushback acionamento do 9. Autorizado, Simitax, chegou no 889. Livre, puxa acionamento no 889. Voo no 604, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reparte pronta, ajuste 10-21. 10-21, Índia Alfa, no ponto de espera, encontrar pronto, voo no 604. Oceaner 6303, ingresso via Juliette, gate 04. Juliette, 04, 6303. Salvador, muito boa noite, eu vou 076, informação Índia. 076, boa noite, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari, descendo ao 050, identifico, voo 076. Oceaner 63 no 0, subi inicialmente restrito nível 210 e chame Recife 2685. Restrito 210, 2685, 6310. Nove 907, desça para 2000 pés, 1021, reduz velocidade para 200 nós. 2021, reduzindo 200 nós, total. O 604 ali decola de imediato. Gente, Gol no 604 tem um tráfego em Duna. Tem condições de deixar a decolagem no máximo 2 minutos? Gente, então mantenha o ponto de espera, Gol no 604. Gente. Velocidade para 209. Azul 4235 estabilizado, Eletro. 4235, chame torre no noite, decimal meia, boa noite. 18:30, boa noite, Azul 4235. Salvador, voo 189, para o táxi com 47 a bordo, autonomia 0339, acerta Campina. 889, táxi via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reparte pronto. Ajuste 10-21. Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, boa noite, 89. Torre Salvador, boa noite a todos, Azul 4235, a final da 10. Gente, Gol no 604, mantenha o ponto de espera. Azul 4235, livre pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, pistão na 0, Azul 4235. Total 9907, livre LS. Livre LS, total 9907. No loco total. total 9907, Ame Torre Salvador, 98316, boa noite. 286, boa. 3305, 2000 pés, livre LS X-Ray. Total 9907. Total 9907, mantém aproximação, aguarde a pista livre. Guarda, total 9907. Reduza para velocidade de aproximação, está seguindo um Boeing 722 da Total, 6 milhas à frente. 7 reduzindo, está 3. 6, 4035, solo aos 20, livrando a direita, táxi Alfa, Juliette, gate 3. Direita, Alfa Juliette, 3, azul 4235. 9907, livre pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, total 9907.